que cheiro é esse, mano? Que cheiro é esse? Olha lá, olha lá, olha lá! Parecendo um churrasqueiro, o alto-falante dele! Queimou? Ou tá fazendo churrasco? Fedeu, fedeu! Fedeu, fedeu! Que cheiro é esse quando o seu grave bateu? Fedeu, fedeu! Que aconteceu? O grave bateu e seu falante fedeu? Seu grave bateu e o seu falante fedeu? Fedeu, fedeu! Fedeu, fedeu! Desmonta e vai embora, o que que aconteceu? Fedeu, fedeu! Fedeu, fedeu! Fumaça levantou, vai embora pra sua casa porque acabou o caô! Pronto, todo mundo tá feliz agora, menos você. Eles tremendo dentro da armadura. Eu adoro essa parte. Alto-falante queimado, fumaça pra todo lado. Não adianta mentir, porque isso foi filmado. Fumaça pra todo lado, alto-falante queimado. Não adianta mentir, porque isso foi filmado. Não adianta mentir, porque isso foi filmado. Fedeu, fedeu, que aconteceu? O grave bateu, seus falantes já fedeu. Bateu e os falantes já fedeu. Fedeu, fedeu. Que aconteceu? Quando o grave bateu, seus falantes já fedeu. Quando o grave bateu, seus falantes já fedeu. Ficou no prejuízo, vai gastar com os reparos. Ficou no prejuízo, vai gastar com os reparos. Veio bater de frente, tadinho, ele é um coitado. Veio bater de frente, tadinho, ele é um coitado. DJ Pablo MG, MC Douglas MG, lançando mais uma top pra fazer acontecer. Lançando mais uma top, bota a cara pra tu ver. Não é tarde demais pra dar meia volta. Você sabe por que estou aqui. Agora vamos atirar na cara desses vilões. Você mereceu.